Voo November, mantém as condições visuais, ajuste uma 017, voo direto rotatório, boa noite. Desça para 1500 pés e ajuste uma 017. Uma 096, desça e mantém o nível 060. 060, voo. Eu quero 2590, boa noite, autorizado chegada Mari, desça para o nível 070, redução de velocidade 230 mais. Na 6310, completa o sinal de chama torre 1895. A torre 1895, chama 6310. Torre Salvador, boa noite, chama 6310. Oxalé 6310, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 109. Livre pouso, pista 10, você não é 6310. Autorizado, via parte 1 em Índia, ponto de espera, chama a torre 1895, é legal no 017. Na 3662, silêncio, reporte o término da espera. Portará o término da 3662. Então é após o rebloqueio de distância, iniciar o procedimento. Na 3662, agora informa o número 2 na aproximação. Após a espera, irá ser operado para sequenciamento. Se mantém o 060 ou 1096, informa o tráfego nessa posição de 10 horas a meia dúzia de milhas. No alfa 320, mantendo o nível 050, fazendo uma espera na posição de TAP. Sentido tráfego, VSC, manter 6 mil pés. Gol 1096, vai reduzir a velocidade aqui. Autorizado, gol na 096, deixa agora para 2 mil pés, e ajuste na 017. Autorizado a final de LF, reporte estabilizado. Ok, 2 mil pés, 1.017, poderá estabilizado, gol na 096. 1.1. Libera a direita, então 2.1, acho que é 63. Boa noite, noite, Oceania 6310, Vitor. Oceania 6310, Alfa Juliette, portal 01. Alfa Juliette, pronto. Aero 2590, preparação para sequenciamento, curva esquerda para o 0110, limite localizador. Aero 3662, preparação para sinal LS, curva esquerda para o 040. Na esta proa está autorizado interceptado, sequencialmente para 3000 pés e ajuste na 0110. 3000 pés com 0097, proa 040, nessa proa está autorizado, interceptar o 3663. É, proando Duna, voo na 096. É, chegou na 096, reparto estabilizado. Depois será. Aero 2590, redução de velocidade para 2009. Curva à direita para o 060, desce para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reparto estabilizado. 2000 pés, para o 060, reportará estabilizado para 3660. Aero 2590, curva à direita para o 040, desce para 4000 pés, ajuste na 0107. Estabilizado, gol no 096. Bola 096, completa o sinal de torre, 1895. 1895, bola 0895. Sou o Salvador, gol 2043, boa noite, passo 1800. Gol 2043, boa noite, contato radar, deparo nível 360, autorizado por Atuleira. Atuleira por 360, 2043. Confirme? Confirme se está chovendo sobre a pista, o gol pro gol 096. Negativo. Obrigado. A série 2590 está autorizada a interceptar nesta proa. Redução de velocidade 190 mais. Entre 662, completo direita 080, reparto estabilizado. Para estabilizar 3660. Agora baixou travado. Confirma o vento, por gentileza. 190 graus, 109. Gente, gol na 096. Gol na 096, tá autorizado pouso pistão na 0. Vento no 90 graus, 119. Teve pouso pistão na 0, gol na 096. Estéreo 2590, desce para 2000 pés, autorizado a sinal IOLS, reporte estabilizado. Guardando pista livre 3662. O 1096, Saulo 05, libera a direita via Fox, Saulo 1219. Via Fox 219, o 1096, informa que está bem turbulento o sinal aí com vezes, por vezes, através de calda aqui. Sim. A 3662, autorizado pouso, pistão no zero, vento 190 graus, ou no 1 na noite. Pouso autorizado, cabeceiro no zero, tá 3662. Pouso. Alfa de guete para o norte. Era 2590, continua a aproximação, aguardando pista livre. Guardando, 3662, Saulo 08, libera a direita, Saulo 1219. Direita 1219, 3662. 3, chame centro em 13325, alterna 13395. 3395, bom, 043. Salve Salvador, boa noite, Tan 3662, livrão da sua escola. 3662, Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 3, Tan 3662. Série 2590, autorizado pouso, pistão na 0, vento 180 graus, 119. Pistão pistão 0, pistão 590. Boa noite, 973, informação Delta, tá no plantão 04, vai no plantão Galeão. Boa 973, informação Eco, confere, autorizado Galeão. Viagem novembro 857 até Moço, nível 360. Decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. 1208, controle, 5106, transponder. Agora da Leal, nível 360, rota do plano, decola da 1-0, curva direita, da Leal, Leal, 1-0-8 ao controle, adiciona 5-1-0-6, 0-4. Correto, a porção 4 tinha pronto, o nosso S3. Série 2590, solo Zuno 2, libera a direita. Agora? Se via alta, reporta no ponto espera da Delta. Autorizado o cruzamento com a série 2590 e o hotel está aqui na frequência. 2795, contato radar, 74 milhas de Salvador. Agora por aqui, Pelô, e reporte para a descida. Pelô, reportamento para a descida, o azul. Salvador, é Zulu November, Nordeste, Caldo de Paris, Campos Alcântara. Zulu November, chame torre 11895. Oi Salvador, boa noite, Papatango, é Zulu November, ingresso interlado, Campos Alcântara. É Zulu November, está autorizado o sinal 17, reporta vertical da RIMA. Livre, final do 17, reporta a vertical da RIMA, é do Zulu November. Poderia confirmar o vento, Sérgio, é do Zulu November. Vento 170 graus, 149. Olá, tráfego do 973 para o posto de estacionamento na 04. Autorizado, chama ataque. Chama ataque, está 30 a 10, né? Nossa. Final de 3 milhas, passado para a rota. Fogo autorizado, pista 97, pista encontra-se molhada. O vento 90 graus, 909. Ajuste 907. 173159, Fernando Brasília, e autonomia de 5 horas, 4 horas e 50 minutos. Gente, boa no 973, taxa direita via Índia, ponto de espera, chama em 1295, que é legal no 017. Índia de 1295, boa noite no 973. Código 1973.0, boa noite. 1973, boa noite, obrigado. Decolar, pista 0, 190 graus, obrigado. Decolagem da 1-0, voo 1973. Na hora de descida, 48, 0. 95, desça para 4.000 pés, 2017. 4.000 pés, 27, azul. Direita, sair da agora elétrica. 1208, controle. 5110, pode ir para as portas. Controle 120-180, 1210. Boa noite, bom serviço aí, muito obrigado. 973. Salvador é o 973 da Gol. Sol 360, saída da El. 360, nada El. Se autorizado, voa. Irônio ou da El? É de Valeda. Valeda, desculpa, obrigado. 305, identifique chegada mar e vou na Projetap, descendo ao 050. Chalé 6310 para a Copa. 6310 autorizado Recife. Via Zulu 7. Outro, voa direto. Nível 350. Decolagem da pista 10, curva esquerda, saída pouca, transição Caju. 1208 controle, 5125 código. Fortaleza, Viapa, Zoluno 9, Bangu, direto a Buco, após direto Fortaleza, nível 370. Decolagem da pistão 0, primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, 1208, transponde, 1, correção 1208, controle, 5116, transponde. Autorizado, dia de voo 370 para Fortaleza, Viapa, Zoluno 9, Bangu, a Buco, Fortaleza. Cola pista no zero, curva esquerda, saída Momo, Frutti, 1208 é o controle, 51 no meio, transforma para 3258. Correto, na 3258, na posição 02, Champran. Toma ali. Desceu para 2.000 pés, 1.017, livre LS, X-Ray. 1.017, o azul 95. 1.973, chame centro Recife, 1.3325, alterna 1.3395. 973. Roger, Portugal 019, squawk ident, clear the bomb arrival, descend to 4,000 feet, transmit the 31017. Negativo, mantém, TAP. Azul 2795 para interceptar o lock, esquerda 160, forma estabilizada. Esquerda no 60, 2000 pés, fazendo estabilizado o azul. 102. Autorizado, chama ataque, está 3858. Livre, puxa, está na chama ataque, está 3858. T795 fazendo desvio? Estou mantendo a magnética 148. Retorado na proa 160. Achei 160. Estabilizado visual azul. 795 torre 11895. 795. Salvador, boa noite, o azul. 2795. 2795, ajuste no 018. Que vale a produção, pista molhada. Reporta baixada, chegada. Está baixado e travado. Repouso, pista na 0, vento no 5, 0 graus, 900 mais. Pista, repouso na 10, azul. .305, desce para 2017, livre ali, sector. Via rota do plano, nível 370. Decolagem da pista 10, primeira curva esquerda, saída Romo, trazendo para ti. 1208 controle, 5122 transporte. Autorizado nível 370 para Fortaleza, conforme volta a proposta, curva esquerda para a decolagem, Romo para ti. 1228-19, confirma o código 2122. 1208, controle, o código 5122. O código não foi copiado, hein? Tem cortado, por favor, repita. 5122. 5122, para o voo 1096, controle 208. Correto, voo no 096, na posição 09, chame pronto. Foi parado, certo. Voo Tá, 3858, para o táxi com 164 a bordo, 3 horas e 30, alterna Teresina. Tá, 3858, táxi autorizado, via Índia, ponto de espera, chama a torre em 1895, Renegal no 017. 7, com 17 livre, táxi, ponto de espera, chama a torre em 1895, tá, 3858. Na direita, solo 121, decimal 1. 21 na direita, 2795. Quero escrever, deixa o 050. Firmando na placa em ferro. Para puxa de estacionamento, posição 1. Poxa, né, 3-1-0. Sente a guarda para o puxa de estacionamento, até a posição 1. Aguardando, poxa, né, 3-1-0. 3-1-0, poxa, né? Afirmativo. Sente autorizado, então chama ataque. Apesar de com ataque, poxa, né, 3-1-0. Salve, boa noite, azul 2795, livrou. 2795, alfa, quilo, parte 3, posição 4. Alfa, quilo, parte 3, posição 4. Salvador, boa noite, está 3858, ponto 0 no 0, 3858, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 60 graus, não vai. Ali decola no 0, está Oi, Charlie, acho que vai descer para 3 mil pés, boa noite, Duna, 2017, mas... 2017, mas tudo descer para 3 mil, proite Duna, Romeu Charlie, que foi? Família Zosa, 3305. 305, torre 11895. 295. Portugal 019, fly direct Duna, descend until 2000 feet, clear the light at 12, report established. 2000 feet, direct position Duna, clear the approach on 410, report established, and Portugal 019. Seja 8, 4, 3, 08. 208, 3, 8, 5, 8. Salvador, boa noite, Tan 3858, passando 1500 pés. 3858, turma 370, saída Momo. 370, Momo, Tan 3858. 2017. Livre pouso 90, 90 graus, 90 baixo. Livre pouso 90, Tan 3305. Desça ao 050, reduzindo para 250 nós. 050, reduzindo para 250. Primeira curva direita, saída da El, Leda Mótima. 1208, controle, aciona 5130. Autorizado Guarulhos, nível 340, cruzou 90, Taubaté, cola do 90. Com curva direita da El, Lida, Mótima. Controle 1208 e o transponder 5130. Protejamento correto para 3835, confirma o gate? 03. O 3, chame pronto para o pushback a sala dela. Semana. Para o táxi, chegou 1209, 150 a bordo, 1335, Cristina. Gol no 096, táxi autorizado, via Fátima Uni-Índia, retaguarda do Airport da Bianca, até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera, chama a torre 1895, quer negar no 017. Retaguarda da Bianca, para 1895, 1097. 1096. Fala Salvador, tá 3305, boa noite. Boa noite, tá 3305, Alfa, é o contante da GDS. Alfa, contante da GDS, tá 3305. A bordo, nós temos 142, alternativa é Recife, com 4 horas de autonomia. Oxanema é 310, táxi autorizado à direita via Índia, ponto de espera 1895, quer negar 1017. 1017, Oxanema é 310, obrigado pela assistência. Tá 3305, visual com o Boeing da Gol? Aqui, bom, tá 3305. Faz fazer a passagem do mesmo ingresso GDS, portão 05. GDS, portão 05. Quatro, dois, nove, oito, reduza para 2209. Vai seguir um tráfego pequeno forte, um papo alfa 34, na sua posição de 12 horas e 19 minutos. Está transportando enfermo, ok? Tem uma certa prioridade aí sobre sua aeronave. Ok, já reduzido, 2209. Ou a gente pode acelerar, se quiser, de todo bem, acho que ele. Tá, não dá não. É 313, identifique, chegada bom, desça para 4.017. Portugal 019, establish, left on I 10. Portugal 019, X-ray call, Salvador Power, 118995. 118995. Salvador, Portugal 019, Devil Shell, S1910, good night. Air Portugal 019, at 17-17-17. There is no rain over the field. Portugal pulls, report when rainy gear down. Roger, go. General 9973, táxi autorizado, mate 3, mate 1, Índia. Ponto de espera, chama a torre 1895, CNH 1017. General Catalor, você precisa do Ele? Precisa descida até 2000? Claro, Romeu, descida para 2000, livre ali, sexo sem forma estabilizado. Chame Torre, correção, chame Recife, 12545, então boa noite.